Israel Lima, Boa Vista, Capitã Perzulu 1-0, Mato, Solente, aí está a Perzulu 4, controle 119, transponder 5-4. Trão 3205, o atendimento está correto, se uma pronta, se tiver questionamento. Para quando pronto, tá? 3205. 5. Para o Devil. Nossa, só um deu mais certo, moleque. Mike Atinex, boa, prossiga. Então agora dá a vida, viu? Da 17, pode prosseguir para o... a longa ou se fazer o primeiro da rota agora? Prossegui sim, na final do ano 7, aguardando a autorização de pouso. O vento de superfície é 950 graus, 99, Mike Atinex. É, Atinex. Sinais estabilizados. 2000 autorizados, procedimento de reporta de estabilizado. Guardando pista livre, 6320. Oceanet 6141, Authority Taxi by Alpha, report to Sierra Juliet. Clear taxi by Alpha, report before Juliet. Oceanet 6141. Oceanet 320, vento 160 graus com 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Ciente 160 com 10, pouso autorizado, pista 10, Oceanet 6320. Usado no ILS da 1-0, informa aqui no uniforme. Gente, continua descida para 2.000 pés, aguardando o taxão na torre, uniforme manque e uniforme. Continua para 2.000, informa aqui no uniforme. Passaio 2230, autorizado táxi via parte 1 no Taxi Índia, ponte 0-0, torre 11895, ajuste altímetro 0-0. Livrar a parte 1. Ingressa Alfa, passando chamando para a parte 0. Quer que o Guilherme bateu, por favor? Acima aqui, Rosa. Gente, foi autorizado que está na 7. Nada, meu. Radar Nando Colares, está visitando nível 340, saída da EL. 340, saída da EL, Rio 400. Radar Nando Colares, está visitando nível 340. Rio, baixado, setado, campo à vista. Gente, agora tem 18.5. 18.5, bom dia. Prossiga 35410. Boa tarde, Papa Romeu, uniforme. Pronto, está estabilizado no ILS da 10, baixado, checado, campo à vista. Boa tarde, uniforme, Mike, uniforme, intenção todos estão no 017. 10. Gente, eu posso baixar de trabalho para cima 7. Baixado, checado, o uniforme, uniforme. Salvador, está 3283, tem sua informação na venda, sua coordenada é vinda, nível 360. 3283, um instante, por gentileza. Será? 61 for 132, gate 05 at 1. 3-2-0-5, 3-1. 3-2-3, junto cópia? Afirmativo, pronto cópia. 500, ok? Roda 1-0, a curva à direita, na saída Arbor, Elefa, Bielkos 1-7. Após a Pino, após confirmado. Controle estava do Operem 119-35, transponder 5404. Solo Janeméia 3209. Autorizado, Brasília, milha 3-0. Pode conforme o plano de voo. Apesar do 27, Catina, posse no Brasil. Saída Abra, transição Elefa, mandar 5404, controle de Elefa 3-5-3-2-3. 3-2-3, a curva direita após decolagem, chama pronto para o estacionamento. Curva direita após decolagem, chama 3-2-3. Chama 3-2-0, está autorizado, tese via Alfa, Juliette, posição 06, parte 1. Alfa, Juliette, posição 06, parte 1, chama 3-2-0, obrigado. Querosene, cheia da Shell, no, para o pátio 5. Querosene, da Shell, pátio 5, nessa hora, monitor mais tempo. AP1. 3-2-0-5, está autorizado, no chão pronto táxi. Funcionamento autorizado 04, chamada para o táxi, no 3-5-0-2-6, sua identificação. Máquina fala, descido, 70 milhas do VR de Salvador, reporte descido, autorizada para o Edbolf. Mantenha o ponto de espera, a aeronave na final, controle autorizado. Outra vez, Pitatu. Passa no Zebra. Antes 216, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decolada 10, curva esquerda, seja mal, transição Fruti. VS do 19, após Bangu, após Abucu e após São Fanoide. Controle Salvador Operem 119-35, transponder 5156. Feita 3206, autorizado a Fortaleza, nível 370, VS do 19, Bangu, Abucu, Fortaleza. Saída Momo, transição Fruti. Primeira curva esquerda, transponder 5156. Controle de saída em 119-35, posição 1, da 3206. 3206, poderia ser confirmar a rota? Autorizou 19, Bangu, Abucu, Fortaleza. Ciente, grata, o curto já vai ser correto, só pronto para o estiver de treinamento, 3206. É fora, tá lá. O filme é que a gente vai executar a TGL Vera Cruz ou sobrevoo? Sim, que bravo que Luiz. Precisa? Afirmativo, gente. Afirmativo, nenhum tráfego no setor informar, reporte, retorno, bravo, que é isso. uniforme, só local 45. Chegando 21 na decimal para seguir no táxi. O abastecimento já foi solicitado, ele está aguardando o chão. 21 na decimal. Passagem de 230, autorizado a colar, ganho 0 graus. Afirmativo, somente confirmando, autorizado a colar, passagem de 230. Afirmo. Autorizado o táxi Alfa, Juliette, contorno parte 1, Lima, Mike, na Quebec, Simaçal 121, perdão, 118, decimal 95, para o cruzamento da 1735. Gente, uniforme, Mike, uniforme. Então autorizado Alfa, Juliette, parte 3. Gente, uniforme Mike, uniforme, chegou nessa informação a nosso conhecimento, já solicitamos para o PAS 5, ele vai informar a FAEL para o PAS 3. Obrigado. Informador 3805-126 a bordo, autonomia de 4 horas e 12 minutos, a Fernando Galeão, está pronto para o táxi. 3805, está autorizado o táxi Índia, ponte para 1-0-1-1-8-9-5, Brasil 7, metro 1-0-1-0, bom voo. Autorizado Índia, até o ponto espera, 118-95, ajuste 1-0-1-0, 3805. Salvador Gol 1-3-9-7. Siga. Autorização Congonhas? 397, está autorizado Congonhas, nível de voo 360, decola da 1-0, curva à direita. Saída da El, transição Leda, após Lua Bridge, via Pedro 1-6. Após Belo Horizonte, após Trivi, após Conforme Rota. Controle Salvador, opere 119, decimal 35, transponder sonado, terá 5412. 360, São Paulo autorizado, decola da 10, curva à direita. Israel, Líder Bridge, após Bridge, após Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, Trivi e rota do plano. 1935 ao controle, 5412 transponder. 5412 é o transponder, deixa o plano de avistamento, com o 397. Chamarei. Muito boa tarde, passarela 2230. Passarela 2230, saída Arbor, se levar ao nível 180. Arbor, 180, quando possível, direto conquista, por gentileza. Gente, mantenha a proa de árvore após árvore a proa de vitória da conquista. Árvore após árvore, conquista, 2230. Salvador, boa tarde, eu estou pegando, quero sombra o ponto de árvore. 0-0-1-0. 1-0-1-0, 4000, autorizado para o menino, obrigado. Entrada linha de colapso 1-0, 3-2-0. estacionamento no portão 8, 383. Então, 383 está autorizado no chão do ataque. Chão do ataque, 383. Romeu Tango, Índia Bravo, prossiga controle. Gente, confirma destino, Salvador? Sierra Alfa Tango, a intenção é permanecer na moto ou segue para outro local? Então, valeu, um abraço, meu amigo. Pessoal, foi 5, né? Prossiga, para o Saulo. Autorização para pushback acionamento para o 3206. 3216, está autorizado, mas chama pronto, táxi. Chamarei, pronto, 3206. Azul, boa tarde, Delta 3286, saída da El. Azul, 4089, chama Centro Recife, 251, na Terra 1395. Então, 3805, saída da El, vou para o nível 340. Atenção, nível 340, Delta 3205. Papapá, essa passe é a sua identificação, desça para o nível 050, chegada bom, se quer negar no 0 no 0. Autorizaria a dona para o trip 5626? O trip 5626 desça para 3 mil pés, autorizada para a dona. Muito obrigado, 3 mil, dona. Eco Papa Serra desça para o nível 050. Número 64, desça para o nível 060, chegada Mari, QNH no 0 no 0. Número 64, desça para 3283, 130 bordo, autonomia de 4 horas, alterna Ribeirão Preto. Para o táxi. Via parte 1, desce em Índia, ponte 1-0, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-0. Mas fica atento, eu vejo a companhia, efetuando o pushback, posição 0-1. Detalhe, vai via Índia, 2-8-9-5-0. Obrigado, boa tarde. Para o controle? Marciano 5144, Juliette Bravo Delta. 5144. Com 2000, separa 2010. 2011. O trip 5626 na Proje Duna vai acessar por meus pratos? Afirmo. Gente, reporte final estabilizado, visual com campo 5026. Vai reportar. Está autorizado a Catalina, nível de voo 200, decola da 10, com esquerda, saída Momo, transição Flex. Controle Salvador, apere 119, decimal 35 e o transponder 5423. O 5490 contra o gerente está correto, estimou pronto para o diversamento. Táxi está 3206, é o B162, 3 horas e 15, alterna João Pessoa. Está 3216, autorizado o táxi via Índia, posicionado no 0, torre 11895, ajuste altímetro no 010. 1010, torre ponto 0, está 3206. Um 3805, chama agora o centro Recife, 251, alterno 3395. 3395, é o top 3, 2064. Gol 964, desça para o nível 050. 050, 964. Salvador, está 3206. Está 3206, autorizado, NM64, toma 0, 2140, 9. Autorizado olhar e decolar, está 32, por meia. Equipe boa. Citação das regras do Victor Kilo Delta. 397. 397 está autorizado, chama um táxi. Chama ali, táxi, 307. Ficou continuando descido inicialmente até o nível 160. Na prova de bom, tem negar no 0 no 0. 3283, apoio da companhia. Isso é rolar, já nem mantém. Pode companhia, nem mantém no 03283. Pode vir que o TAN iniciou. Valeu, tá bom. Abraço. Autorizado pela de dono. Pela de dono, 1164. Paulo meu, Índia Tango Bravo, reporte no farol de Tatuã. Posição Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo agora no Traverso de Pituaçu. Quando autorizado, prossegue para cruzamento da 10 com Proa da Rimarca. Inicialmente mantém o farol de Tatuã e chame torre para a coordenação 1-1895. 3-1-5, grato, até daqui a pouco. Hoje no meio decolou aos 1-7, Lulu, chame o controle de 935, por favor. Obrigado, bom dia. Torre ao Papa Roberto Vidia Brava. Contato radar na decolagem, saída Momo, suba para o nível 370. Autorizado nível 370, solicitando presente, voa direto para o TIP. Inicialmente mantenho saída, então estamos com 4 tráfegos no setor norte para chegar de Salvador. Mantenho inicialmente a saída mão, assim que possível será autorizado, então 3216. Ciente, mantém e aguardando, 3216. TIP 5626, completa a aproximação, chame o PR agora 3895. Confirma a frequência? 11895. Obrigado. câmbio de aplauso. Torre Salvador, Tip 626, ILS. Somente que nós vamos 0 ou 0? 3.000, 1964. Informação Trip 5.2001, Robson 44, helicóptero. Sua direita não interfere com sua aproximação. Posição de 2 horas. 500. 0 apenas confirmando. Saída móvel, tração flock, posta saída direto para linha na rádio 175, chegação 60 milhas. Após, conforme rota, desce para o nível 180 e prossegue. Ciente, a saída a mão do flock e a porta de alto 175, Petrolina. Desce para o 180 e segue direto. Vamos para a 10, chama a torre 1895, 35490, move 1. 118, 95, ponto de espera. Obrigado e até daqui a pouco. Táxi do 397, 186 a bordo e 350, Galeão. O Gol 1397, autorizado a táxi via Índia, ponto de espera 10, torre 1895, ajuste no 010, faz a passagem na TR da TRIP. 010, da passagem na TR da TRIP, a Índia está para citar, 2953. Para o 360. 360, passando lá de voo direto, Elefa. Inicialmente para o Diablo direto, agora aguardando Elefa. Ah, bom, obrigado. Gente, plano modificado agora ao 1702, desça para 2500 pés, informe QNH 1010. Autorizado rotatório, Vitor Silva Delta. Controle Alfa Serra, agora uma milha de ponto para cancelamento e prosseguir direto para a onda 7 da presença. Eco Papa Serra, o plano modificado agora aos 1703, desça para 1500 pés, autorizado agora a proa da rotatório, o Eco Papa Serra. Papa Serra, 1500 pés, proa da rotatória. Para informação, proa ideal da presente para 170. Informa o tráfego, agora cruzando 095 e subindo, Airbus 320. Está a sua posição de 10 horas, 3 minutos. 1970. Via Trip 5490, Paulo Companhia, autorizado a linha IP Mancer 590. Azul 4116, sendo identificação, desça para o nível 050, chegada a mar e reduzindo 25 nós. QNH 1010. Passaredo 2230, subcentro Recife, 260, alterno 288. 260, 288, bom trabalho. Tango Índia Brava. Gente, Tango Índia Brava no aeródromo, vento 140 graus com 9 nós. Reporte no solo controlado da Enrimar. Caso não consiga contato, está livre frequência após o pouso. Amarelo controlado ou livre com frequência, Tango Índia Brava. Gente, prossiga via corredor de reporte Paripe, informe QNH 1010. No zero, no zero. 2000, solo 04, chamando o Bezina da Comunidade. Separa 4.007, QNH 1010. No zero, no zero. Chegou 626, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 0273, que atentou sinalizador. Alfa Juliette, passe 3, 5.000 com a proda rotatória, já avistando Eco Papa Serra, passando para 1.500. Gente, aguardando para chamar a torre Eco Papa Serra. Passando Serra. O número 64, complete aproximação, torre 10895. 2, 3, 5, 4. Salvador, boa tarde, gol 1164, estabilizou aqui, foi. 1164, foi 118.95. 118.95, desculpa. Boa tarde, estabilizado XP 1164. Boa tarde, gol 1164, vento 1140 graus, 10 nós, foi autorizado, pistão no zero, check tank. Teve pouso, bate checado, 1164. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, desce para o nível 050. Ilha, visual, controlada rotatória, Papa Serra. Trip 5490, para evitar tráfego, mantenha a POA até 3 mil pés, após curva esquerda no perfil da MOMO. Vai manter a POA até 3 mil após curva esquerda no perfil da MOMO, o 5490. Vai, Trip 5490, decolou 06, chame 1935, MOMO. 1935, obrigado, até daqui a pouco. Torre, Eco, Papa Serra. 74, chegada Mar, desça para o nível 060, reduzindo 250 nós. Passe mais 30 segundos. Enche a ponte quando? Vento 140 graus, 10 nós. Segue para qual ponte? Bate do Graé, bate 4. Enter. 10, muita noite até 3 mil pés após continuar na saída MOMO. Deixo até 3 mil e após no perfil da MOMO, 5490. Então, 3283 autorizada, Lef. Lef, 3283. Eu posso ali, ele corte boa. Paulo, Salvador, boa tarde, Oxané 6305. Oxané 6305, as mãos 5 de novembro, Santos Corpo, por gentileza. Aguardando cópia, posso preparar a Dael Bridge? Afirmo, está autorizado, Dael Leda Bridge. Ok, Dael Leda Bridge, obrigado, estou aguardando essa cópia. Cópia, Esquina Down no 0 no 0. 3000, patrono no meio da gente. 19074, desce para o nível 050. Miro visual, Bravo, Bravo, Delta. Juliette, Bravo, Delta, chame torre 118.95. 118.95, vai chamar. Boa tarde, Juliette, Bravo, Delta, anda 2 minutos e meio para a rotatória, você não no 1500 metros. Juliette, Bravo, Delta, não há tráfego a informar, autorizado em encurtar, reporte quando... Reporte na conta final para ser travado. Vai utilizar aqui, vai passar curta sinal 17, mais travado, Bravo Delta. Eco Papa Serra, vento 1940 com 10, foi autorizado. Travado, Eco Papa Serra. Gente, livre por 17. 964, solo 09, chame 1219, só. 35, transfora 5430. São Paulo, nível 360, decola pista 10, curva direita após, sai no perfil Bael, Leda e após Bridge. A rota conforme o plano, até Zulu 16, até trava até o Zulu, 13 e Portos. A frequência do controle 199.35 e o transponder 5430, Xané, 6315. 6315, correto, pronto, feedback somente. Sim, ativo, resposta pronta dentro da frequência, obrigado. Salvador, boa tarde, 1164, piloto na alfa. 1164, estou autorizado o táxi Alfa GS, posição 10, pet 1. Alfa GS, 10, 1164. Livre a pista, e eu posso na frequência livre. Quatro no meio, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, 4 no meio da gente. Juliette Serra Tango, chame torre 118.95. Não, cara. Uniforme Mike Uniforme para informação número 3 na aproximação. O preço está mantendo pro é limite 280. Limite 280. Bom, 9074, vetor de polícia cruzamento, esquerda, proa 015, limite radial 280. Esquerda 015, 280, limite radial 24. Correto, reduzindo 2, 209. 209. Salvador, com 397. Tá, tá, deixa eu ver, pra pôr na porta. Gente, número 2 para pouso, aguarde informações fiscalizadas. É, Vilete Bravo Delta, parte 5, né? 95 vai levar no passar, pro parte 5, a vai ter, Bravo Delta. Maravilha, vem com uma volta 0 de hoje, vai noite. Aí eu ia, faz a Nesta nível de pulo. Alta 120. 00. Esquerda 200 na foto. Bom, no 964, sem identificação, dessa paralisa 050, chegada a Mari, quem negar no 0 no 0. Azul 4116, na Prodigo, autorizado LS, que foi reporte final estabilizado. Reportará final estabilizado, 4116. O gol no 885 estabilizou no X-Ray, isso no zero deu capacidade. Sente torre agora 118.95. 18.95, gol no 885. Muito boa tarde, seu gol no 885 estabilizado no X-Ray e o campo à vista. Boa tarde, gol no 885, reporte quando baixado e travado. Vento 140 graus, 10 nós. Vai reportar, o gol no 885. 70. Final de 2 milhas. Controle baixado e travado. Está retendo, está guardado. Liberação. Jack Bravo Delta, solo aos 1-3, ao espaço na hora, está sucancelível, boa. Vilete Serra Tango, pistão no site livre, todo autorizado. É, ele repousa. Vilete Serra Tango. Jogador pro 1-2. Uniforme mais uniforme, desça para 2.000 pés. Deixando para 2.000, uniforme. Gente, vai cruzar agora a área proibida, inicialmente desça para 2.000 pés, aguarde para pra prosseguir na descida, Vitor Trudel. Confirmando, é 1.500 pés, mas a área proibida, a área de camaçaria, ok, Vitor Trudel? Ah, desça inicialmente até 2.000 pés, aguardando para prosseguir na descida. 885, mas sai para a volta. Gol 4, continua a redução para 1909, vai seguir Bravo Eco 9 Lima no final. Está reduzindo a 9074. 4, acessando na aerostar, frequência livre. Boa tarde. Desça para 4.000 pés. 9074 compete com a direita para 050. 050, 9074. A gente segue a aeronave, está 12 milhas à frente. Afirmativo, o gol no 9074. O gol 9074 para interceptar o localizador, direita para o 070. 070, gol 9074. Correto, aguardando para continuar a descida, 9074. Ok, 4.000 pés, limite o localizador 9074. Interceptando o curso do localizador de forma magnífica. Gente, desça para 2.000 pés, autorizado LS, que foi reporte final estabilizado. Reporte final estabilizado de forma. Vitor, Kilo Delta, autorizado a descer até linha 510, na altura da rotatória. Pelo rotatória, autorizado de 500, Vitor, Kilo Delta. Estabilizado no X-Ray, o azul 4196. Azul 4196, torre centro 1895. 1895, obrigado. Certo, siga. 0974. Aqui é o Spell, 0417, a curva à direita, corredor Xé. Controle Xé, agora pele 1935, transforma 0134. Comente taxi até a hora. E abate o Xé. Que classe poderia confirmar pessoas a bordo? 85, seu solo estou 1-6, chamando 2-1-2-1. Estou em Salvador, bom dia, boa tarde, 4-1 no meio da azul, final 5 milhas, baixar travado. Boa tarde, 4-1 no meio, ventana pra 0 graus, 8-9, livre, pouso 4-1 no meio da azul. Salvador, muito boa tarde, gol 1-8-5 na Alfa. 1-8-5, seu autorizado, táxi Alfa Gilés, posto 1-0-4-4-1. Alfa Gilés, 0-4, gol 1-8-5. 9074, autorizado a interceptar o localizador, reporte estabilizado. Reporte estabilizado ao localizador, 9074. Papá, papá, uniforme, Mike, uniforme, torre 1-8-5. 1-8-9-5, uniforme. Gol 9074, autorizado a descida para 2.000 pés. 2.000, 9074. Mariano, tem condição de taxi abaixo da sua até a cabeceira 35 após seguir pelo litoral? Uno 397, autorizada por Odi Bridge. Por Odi Bridge, 397, obrigado. Uno 9074, autorizada descida até 2010, autorizado ele essa foi o reporte na estabilizado. Reporte estabilizado, 9074. Chanel 6326, sem identificação, autorizado chegada à Mário, descendo para o 050. Como é que foi? Estou no zero. 140 graus, 8-9, Pomarito, tá ligado? Boa tarde, papação, Vitor Kilo Delta, rotatória, visual aeronave nacional da 1-0. Gente, Vitor Kilo Delta, a dois tráfegos na final da 1-0, sendo assim, interception no site, faça 360 pela esquerda, reporte a interceptar na final. Faça 360 pela esquerda, Vitor Kilo Delta. Vitor Golfieco. Fora do solo, guarda, número 7. 1397, chame centro Recife, 251, na terra 13395. 351395. Gol no 964, desça para 2000 pés, autorizado LS, que foi reporte final estabilizado. Estabilizado, gol 964. Mike Fox Sierra, desça para 4000 pés, que negar no 0 no 0. Autorizada a proa da rotatória, aguardando para o controle, aguardando para o seu cancelamento. Gente, plano cancelado agora, 1719, voando na proa da rotatória, inicialmente descendo até 2000 pés. Está 10 livre, pouso autorizado, vento 140 graus, 10 metros. Segue para o 45, pois? Positivo. União 07, ainda negativo o contrato radar, prossiga sobre o voo setor sul, aeroporto visual com local de pouso. Está sobre Itapuã, que as pés é para Ondina, guarda 07, para reportar visual. Gente, bom, 9074, completa aproximação, torre 1895. Obrigado, boa tarde. É. Salvador 9074 da Gol, boa tarde. Boa tarde, 9074, reporte com embaixado e travado, passando de terra. Certo. Charlie, Oval 97, tá no jogo da Gol, o Vitor aqui lá dentro. Direto de Leite, 1508. 360 curto, Vitor aqui lá dentro. 2, tem como, Vitor aqui lá dentro. Gente, continue na final do 17, aguardando a autorização de posto. Vitor aqui lá dentro. Colando 074 para a aeronave. Irá aproximar a sua esquerda para a pista auxiliar, não interfere com seu pouso. 7, 274. Já dá bom. Confirme. Autorizada a prova de Golf, Romeu Romeu Golf. Microfone solo 22, chame no 2, manda sinal 9. Então, 03, pushback, acionamento. 6395, sou autorizado para tiver acionamento, me chama pronto, táxi. Autorizado, repatriar táxi, 6395. Uniforme, Mike, uniforme, autorizado táxi Alfa. Juliette, vai contornar o Pátio Uno, Lima Mike, me reporta na Quebec para cruzamento 1735. Uniforme, Mike, uniforme. Siga Vitor Golf Eco. O Vitor Golf é com operação visual, as aeronaves às vezes solicita controle e voa para o GR, mais à frente modificaram o plano para pausar na 17 visual. Vitor Golf é Eco. Meto 140 graus, 99, tudo autorizado, pista na 7. É, atualizado, pouso 97, Vitor Golf. Vitor Golf 107. Apenas confirmando o Vitor Golf Eco para a pouso 17 e cancelar o plano mais à frente, ok? Gente, atualizada a proa do VR de Salvador, aguardando o ponto para o cancelamento, prosseguir visual, Vitor Golf Eco. Reporte no ponto de ágio do tipo. Mike Fox Air, desça para 1.500 pés. 1.500 pés, mais confiança. Oscar apagou o pedido está para o nível 050. Bruno 074, solo 24, chamando 2, anda esse canal. Nove zero, 64, autorizado táxi, Alfa, Juliette, Wilson 09, 71. Sim? Vitor, Kilo Delta, solo 25, boas manobras, ela está assinada, livre. Tango Mike Fox Sierra, subtor 118, decimal 95. 1895, mais Fox Sierra. Estabilizado o 964, Campo à Vista. 964, torre 118, 95. Obrigado, boa tarde. Boa. 5490, chame Centro Recife em 2085, alterna 13365. Mike Fox Sierra. Aporte na curta final pista 17, entrou no 40 graus, mas nós baixado de trabalho. Ok, entendeu? Final da 17, em contato ele baixar travado, mas confiante. Confirmo, confirme para qual fact check? confirme que tá muito ruim. Segue pra qual pátio? Pátio 5, com nada batendo. Sente. 2 Salvador, boa tarde, gol 964, sinal no 0 baixado, checado. Passagem gol no 964, vento 1 a 40 graus, 10 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Pouso autorizado, 1 a 0, gol 964. Eu informo aí que eu informo a utilizando, sou autorizado o cruzamento do 1735 até o Pátio 5. Eu estou na frequência livre e utilizando na medida do possível. G050-6326. 6326 autorizado 2000 pés, Senegal no 009. Autorizado ali a secção e reporte final estabilizado. E autorizado 2000-1009, reportar estabilizado 6326. Azul 5002, eu tenho identificação, desça para o nível 060, chegada a mais. Papá Romeu, Romeu Golf, vetor para o sequestramento, contato de curva direita para 230, limite radial 280. Só está autorizado aliar e manter. 30 minutos, alternando o galeão. Ciência, autorizado para o TAC-VN, depois de espera da 1-0, chama a torre 1-1-8-9-5, hoje o seu time é 1-0. 1-0-0-9. 1-0-0-9, táxi via Índia, ponto de espera da 964, estou autorizado até esse Alfa e Viés, que eu sou 1-1 na parte 1. Alfa e Viés, são 1-1 na parte 1, boa noite. Você me acerta essa da torre, estou 6-3-5? 7-2-8-9-5. Sim, obrigado. Gente, plano modificado agora, 1729, está para 1500 pés na proa da rotatória. Estacionar frequência livre, boa. Mike Ecosco, autorizado a decolar, pistão no 7, vento 1-50 graus, 10 nós. Torre Salvador, muito boa tarde, Xené 6-3-5, ponto de espera da 1-0, pronto. Cara, Xené 6-3-5, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1-50 graus, 10 nós. A linha aí decola da 0, 6-3-5. Papai Watson, Papai Golf, desça para 2000 pés, autorizado e LS, aceita o 0-0, reporte final estabilizado. Close 31, chame 935, por favor. 935, até a volta, Oscar. Controle o Papa Romeo, Mike Costa. Chanel E1 no 42. Mike Eco Oscar, ainda negativo contato radar, seu Unicode 0134, reacena, me escuta. Reacena, sua escuta, e quando autorizado, pretende prosseguir para Manati a 3000. 58, controle Salvador, opere 1-1-9-3-5, transforma 5443. Autorizado 350, para Recife, decola da 1-0 com curva esquerda, na Puca, Caju, vai ter o Whisky 58. 1-9-3-5, 5431, confia, me prova Chanel 6142. 5443, 6142. 5443, vou chamar 6142. 6142, estudiante correto, me chama pronto, footback, estacionamento. Chamaremos, vou chamar 6142. Torre 1-1-8-9-5. Papá, meu, bom meu, negócio. Name 3-5, de Golf 3-2, chame de 9-3-5, boa. 9-3-5, boa. Grande, meu Golf. Continua na aproximação, reporte 4 milhas fora. Tá, 4 milhas, 99, o Romeu da Grande. O Chanel 6315, contato radar na decolagem CDAE, soltar o 360. 360, Chanel 6315. Ajuste 1010, 1010 no ajuste, vento de superfície 150 graus, 11 nós. Se tiver condições de agilizar para seu número 1. Matheus, agilizando, já avisou com o tráfego na final da 10. Autorizado, 6305 da Chanel. Obrigado. Boa noite, da Chanel 6305. Vicente Vitor Adolfo Eco desça para 3 mil pés, aguardando para o cancelamento. Oscar Rafa Golf estabilizou? Estabilizou. Sim, estou agora 1-9-9-5. Bom, obrigado. Azul 5002, reduza para 2209. Aqui, mas é travado, é um negócio.